Porque o azul é azul. Porque o lilás é lilás. Porque o sim não é sul. Porque não, não é mais. Porque pra que definir o azul? Pra que definir o lilás? Pra que distinguir sim de sul? Pra que igualar não e mais? Pra que? Será que um dia poderei eu saber? Pra quê, por quê, por quê, pra quê? Porque o azul é azul. Porque o lilás é lilás. Porque se não é sul. Porque não, não é mais.